nuestra tierra es animales, animales, matar. Yo tengo que hacer los pimientos por un chile que me espera. Y me voy a comer, yo así, casi todo lo que se puede comer, primera vez que yo no tengo mis padres. E diz que assim, são pessoas como você que a gente admira, confia, sabe que está construindo esse mundo melhor. A gente está com 2 horas. E você falou que a maior obra que a gente faz é a construção do seu. E que você ajuda a fazer a criação da prosperidade que você vai fazer. Se fazer com o meu antigo. Primeiro, tudo é dedicado às mulheres. Entra nessa história, eu chamo a polícia. Porque nenhuma criança Nem o jovem está sempre pedindo de entrar na escola porque ele quer essa camiseta. Mas você tem uma camiseta para ela. Mas a minha mãe está na escola. E eu vou aqui e estou aqui na minha prova dentro da escola. Então, eu já tenho que ser. Eu nunca prometi. Eu nunca prometi como uma pessoa. Eu vou ali para saber para todos os alunos que me chegaram. De repente, na época, assim, ah, também era uma época, mas tudo bem. Mas, então, não tem que dar menos, meia, dar duas vezes, tem que dar uma. O uniforme da classe das crianças. E nunca permiti que um aluno dele fosse colocado para fora do sol e ficava sem camiseta. Muitas vezes, muito menos conhecida como aquela professora brilhante, mas as pessoas saíram da vida da gente, chamam do jeito. Porque você não aceita com passividade esse tom injusto que a gente tem. E aí, cada um de nós, ou você sai do meio de casada, ou você fica com fome. Eu não sei ler a rua, ler uma bicha coletada, e esperar a hora que eu quero se perder. É difícil. Eu não aprendi a fazer isso. Eu não aprendi a ser vista pelas pessoas que eu considero violenta. E eu considero uma violência. Uma escola, o rico de jeito e o pobre de outro. A escola rica e a escola pobre. A escola pobre tem sua vizinha, um carinho, tem sua pessoa feia, não tem sua pessoa bonita. Eu não tenho que dizer que não existe. Olha, não pode ter papel de gênero, porque eles estavam na porrada, não pode ter não sei o que, porque eles abençam. E é verdade. Tudo isso. Mas, como um trabalho se faz, um trabalho de acordo, não sei. Eu sei que gente já leva essa foto do meu filho, mas é cada vez menos. E eu que cada um vai sentindo que a escola zoou, que aquela palavra zoou, que aquele governo não admissão, não é meu, não é perfeito, não é seu. As pessoas passam por ela. E o meu caminhar parece, quando eu vi uma turminha de cheiro de terceira série, e eu sabia o seguinte: a primeira vez que eu me prefeito nessa escola, olha. Se a gente quer mandar com dinheiro para montar a escola de dinheiro, para montar a fechadura de dinheiro, para ficar uma mesa tão quebrada, quem sabe em cima da sua mesa, a gente fez uma vida quebrada, tudo quebrado pelo Jesus Senhor dos Mãos. Tudo quebrado. Mesmo uma vida quebrada, eu imagino a trabalhador, quem sabe a gente não tem em si. Então vamos pensar isso. Na verdade, o dinheiro não é o dinheiro de vocês. É o dinheiro de todo que se gasta no próprio corpo. E aí, quando está de frente, está tudo bem, gastando lá para a família, para quem está gastando lá, né, no chão, porque eu tenho que gastar o dinheiro, é de você, não estou fazendo o que eu faço, e eu estou na minha casa, e eu estou ficando rica. Isso é uma das coisas que todos nós temos que lembrar. Dinheiro público é muito pouco, e outra de público é muito mais que qualquer aluno. Para não te roubar pão, te roubar leite, te roubar sonho, te roubar dinheiro, fazer isso. E a minha opinião é que já é outra. Então, hoje, assim, nós não estamos usados, parece que nós estamos muito determinados, mas tem crise, tem pouco mais de anos. E essas são as escolas. Eu tenho que entender essas escolas do município. Sala automatizada, com o elevador, com o momento das pessoas que têm necessidades sociais, vamos ouvir, você tem que pegar aquele lugar, levar para o seu outro lugar, porque a porta não dava para entrar, ver uma cozinha bonita que eu não tenho aqui, saber que o professor é muito suave lá, aquela fila que eu não tenho para beber água, que eu não tenho para beber água, né? Sempre passa para o professor, entra na casa, olha só, olha gente, vamos ver! Você vê, uma fila que eu tenho para beber água, do meu olho formado, do meu olho que pede uma quantidade de água. Então, assim, se a gente diz que a sociedade precisa ser justa, a educação é a base. Porque é através da educação, através dessa política de educação, que nós funcionamos tudo o próprio nas mesmas condições do que eu. E aí, é claro com vocês. E todos os meios de escola, escola de Deus, sua cidade, bons profissionais, aí, quem vai entrar na noite? Quem vai se meter? Quem vai ser doutor? Quem vai vencer a vida da vida por uma vida da vida? Vai ficar a cargo de cada um de vocês. mas seja dado a vocês a oportunidade de tudo isso. É isso que a gente está proporcionando no instrumento para a entrega desses computadores. Fala para a gente, inclusive, para fora da cidade, e tantos outros ouvidos dizem assim: olha, a gente vai ajudar tanto, porque a gente vai ter uma qualificação de tudo. Tanto mais que eu estou falando, as crianças de 7 anos estão mexendo com o computador, ela mexe com 7, 8, 9, ela sabe mexer tanto com o computador, ela vai montar programa, ela vai tomar, fugir, esses empresários que dizem que botar uma mãozinha, uma mulher, vai. Isso vai ter um direito da cama, a pessoa vai dizer assim: vamos lá, trabalhador, trabalhador, a gente está falando. Então é importante o pessoal começar a informar. Como é toda a parte da tecnologia e a gente precisa. E nós vamos ver como vocês vão subir muito com essa ferramenta. Mas tudo que parece tão longe de vocês e está tão perto de vocês, eu acho uma das coisas que vocês vão poder começar no primeiro momento. Primeiro, conheça o nosso povo, que é o campo de vocês. De quem votou, de quem votou, é o campo de vocês. Para todos vocês. Nesse programa, vocês vão ver até o país e não vai ter responsabilidade para ele. Aqui a gente fica, que é uma empresa super independente, está sempre feita. Com a Pense, ele não tem medo. Com a Pense, se as minhas senhas não tiver aquela branquinha, ah, já pagou a chuva, quem tem que ficar? Ah, tem problema de carro estacionado irregularmente, não sei o quê. Quem tem que resolver? Que fica. Ah, mas tem problema de mudar, não sei o quê. É o Chiquita. Também. Mas também é o Chiquita. Olha a galera. Tu aparece, cadeira, e fica uma calcada no transporte. O que significa? Nós temos aqui na hora de vocês o secretário. E é secretário de desenvolvimento urbano. Por que você vê que se retorna com esse urbano? Por exemplo, você viu, as pessoas que vêm para mim, para minha liderança, minha árvore lá, a copa, a gente viu o urbano, ou me chama na rua. Quem que se retorna? Tem, então é isso aqui. Eu vou falar, eu vou falar aqui, ó. O que nós já temos na minha lista, eu vou ver, tá? Secretário de papel. Quatro projetos nos dias. Aqui nós temos também outro projeto que eu quero aqui nos dados, também em Patins, na Santa Fá, secretário jurídico Mário Sérgio Rocha. Já foi o aqui? Mário. Eu quero ser secretário jurídico. Você tem problema jurídico? Olha, esse aqui injusto estado do papel. Um absurdo, secretário. Quem quer me procurar? O secretário jurídico. Aí vai procurar aqui o Mário Sérgio Rocha. Tá? Vem para falar aqui. Agora, eu sou ele, funcionário de carreira, por favor, leve. Ele é o primeiro da conferência dos funcionários públicos. Quem quer funcionar público aqui, aproveita para pedir para ver o que é que ele terminou. Primeiro, que nunca tiver funcionário de mulher. Mas, como eu já falei, eu tive o presidente da Caixa da Previdência, o atual governador da Previdência, para vocês, e é isso que eu estou. Vai terminar a minha vida, secretário. escola. Você vai viver em uma semana de emprego. Se você for falar, você vai me dizer assim: ah, mas eu não posso ser emprego, porque eu não sei o que é cartinha. Tem que ter cartinha de cima. Cartinha é a época, eles são prova. A gente tem que dar um emprego para todas as pessoas, independente de como ela morreu. As pessoas precisam saber como é que escolher os seus contatos. Eu não sei, mas por que você tem medo? Vamos trabalhar. Porque alguém pode falar, mas eu tenho emprego, estou conseguindo. Vai parar com o meio, fazer trabalho de emprego, que nós temos que trabalhar bem mais, trabalhar com os outros, conseguir empregos para todos os nossos jovens. Então, nós vamos ver o que é uma coisa que eu vou fazer, que é com isso, que ele vai encontrar o primeiro emprego de ele tem que ser uma personalidade. Então, todas as vezes, eu preciso do primeiro emprego, como foi para as diretas, eu fui no primeiro emprego, é até mesmo lá no posto de atendimento do trabalhador. Eu vi aquela palavra assim, de rico, né? Sim, lá, mas ainda não é de nada, é procurar. Já falei aqui, eu posso ser tratada de educação. Eu vou tentar ser assim, não sou uma profeta muito assim. Eu disse a uma professora nesse dia, no primeiro ano de 2009, nós fizemos a festa dos professores, no meu dia era melhor. Mas eu vi que os professores falei, caramba, né? Que lindo, né? Porque agora eu estou assim, gente, ah, meu professor. Professor, você vai escrever uma letra, coloca o buraco. Se você vai entender assim, coloca o buraco para você escrever. Imagina. Eu não estava tentando colar a palavra, o que estava escrito, porque tinha um buraco no meu. Então, eu vi naquela festa de professores falando, gente, sangue menor no dia dos professores. E todos os meses, cada professor da rede pública de formação, um destino de 300 professores, terão seu adulto. Aí acabou a festa. Perfeito? Nesse contexto, eu não me lembro de mim, porque eu estou com ele. Ele é secretário, eu sou feito. Eu falo, eu saio, resolve o problema. Quando eu não me lembro de nós, está aqui o pessoal dentro, a Santana, que era a cabeça. E vai ver se era o nome público. E vai ver se a palavra é uma pintura. Se ele está fazendo uma pintura, eu tenho uma beleza. Eu tenho que ficar lá. Mas não pegava lá a prefeitura para ficar lá. Para a gente dizer que eu não sei o que eu estou aqui. Vocês não são bancos públicos. O banco também é um banco privado, que é o banco Santa Fé. Então, se quiser continuar aqui no governo, para não ser espelhado, né? Vamos discutir a questão do banco ficar aqui e poder contribuir no horário. Então, nós iniciamos a folha do pagamento dos funcionários públicos, por 25 mil reais, nem o tempo de forno, e se tem dinheiro para esse forno, de forma que seremos as propostas, a melhor proposta foi a proposta do Banco Santander, 80 mil reais, e todo esse dinheiro que a gente começou a comprar os notebooks da ONU. Então, aí, nós temos. Bom, para finalizar, porque eu falo demais, porque a mulher está. Mãe fala também, professora fala mais ainda. Eu quero encerrar, dando para vocês a única coisa que eu levo para os meus filhos, eu levo para as minhas filhas, que são duas, eu tenho um netinho, o que a gente quer assim, de coração, que cada um seja feliz. Então, ser feliz, cada um vai escolher na vida o que é melhor para você. Se cada um que você conheceu, mas sou um homenagem. Eu vou agradecer a vocês, todos e todas, a oportunidade de ter muitas portas abertas para vocês escolherem qual é o melhor caminho para que vocês sejam felizes. Que profissão desejam, o que vocês querem fazer com a vida, que os tornem pessoas amigas. Porque até as pessoas vieram e assim, está arrumada já, muito bem. Ah, ele é ali. Ele está na rua, ele não vê que a rua está iluminada. E a rua não está queimada. As pessoas são infelizes. A vida é uma bênção. E nós podemos olhar a vida como uma grande bênção de Deus. E para isso, olhar viver uma vez. E aí você vai conseguir enxergar que o jardim é mais sonho, mais colorido, que o seu coleguinha do lado é uma pessoa maravilhosa, que seus pais dão para você o melhor que eles querem, o melhor que eles têm dentro do coração, eles não tiveram eles para vocês. Como eu posso dar para as minhas filhas que eu pude ter. Como eu posso pude dar para a minha filha mais nova, que hoje tem 19 anos, porque eu não pude dar minha filha que tem 35, que não tinha duas camisetas para estudar. Então, que a gente possa cada vez mais criar uma sociedade em que a gente vê para as outras pessoas o que a gente tem no coração. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos. Caso. 14 e 15. Ia ser entregue no primeiro momento só para 7.000 e 1.000. Aí nós começamos a falar: pô, nós vamos fazer por escola. Então eles têm 3 irmãos, um estuda no sábado, outro estuda no outro. Um recebe no sábado. Então, eu não ia estar nessa escola, mas lá eu tenho que não tem. Então, nós vamos entregar primeiro para todos os estudos da escola. Quando aquela escola se deu todos, aí nós vamos entregar para os estudos. Então, imagina para a criança de 7 anos, vamos viver o Deus, como é que 13. Caixinha de estrela, como será que é o X? Não te fizeram não, hein, gente? Será que é o X, hein? Será que é o X? Então, encher. Encher, é contigo que será. X, será. Isso é um padrão, você digita lá na mão e enxergar. Se estiver errado, ele sobrinha com uma linha assim embaixo, menina, não, sangue. Aí você tinha escrito aí como, por exemplo, cachimbo X, você fala que não é para o X, aí você vai lá, ele mostra que está errado, aí você fala, ah, você arruma o CH. Você vai entregar todas as coisas, todo o trabalho perfeito. E antes que você entregar os seus trabalhos, você vai digitar e vai vendo, vai consertando, vai arrumando. Você vai melhorando o seu vocabulário, melhorando uma série de coisas. E aproveitar para a gente poder depois conversar. Você também tem o Facebook, também tem o WhatsApp, também tem. O professor também tem. A gente poder conversar, dialogar, trocar propostas. Mas assim, a matéria ainda você vai muito. Quem imagina você entrar na internet e através da internet você entrar lá no Museu do Mundo, na França ou Paris, você entrar por tempos. Se você pegar uma passagem de avião, não sei o que eu vou tomar, conhecer nossos filmes. E tem uma coisa que eu queria sugerir para vocês, que eu era para vocês que lembram disso. Eu queria sugerir só, porque tenho o direito de desenvolver isso. Até porque a parte pedagógica, ela é toda junto com os professores de vocês, junto com vocês, que vocês vão tratar. Mas como a minha filha era mais nova, eu engravidei, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, nossa, eu acho que eu tiver 15, eu não vou estar viva. Então eu comecei a escrever desde a gravidez. O dia que eu soube que eu estava grávida, que eu tinha que vir para lá. A dia que ela nasceu, que ela foi a primeira pessoa que ela que visitou, o primeiro dia que ela falou, o primeiro pedacinho de cabelo eu escrevi. Eu comecei a escrever, só que eu escrevi, professor, eu escrevi assim. Era, eu passei pelos processos eleitorais, no pico do Paulo, passei pela minha vida, passei pela morte do meu pai, passei por de todo. E tudo isso eu comecei a escrever. Então, eu comprei um grande livro, que eu nunca contei para minha filha. E quando ela tinha 15 anos, eu entreguei uma carta com o presente de 15 anos. Ela, aqui está a sua vida até hoje. Continue escrevendo essa história. Gente, um beijo. Tchau. Obrigada.